A única polícia que escuto tem um sting no vocal. Mas não me leve a mal, entenda bem, eu pense bem antes de ser mais um no lado oposto do fronte da guerra. Vários terabytes de memória consumi pra impedir que um dos meus fosse assim como o vento que toca os copos na praia e segue rumo ao infinito. Eu não te evito, eu falo pouco porque penso bem melhor quando cala a boca e escuto. O som vem e desfruto cada página do livro. Viva a insanidade, a inconstância, medo e esperança. Um novo tipo de vingança, pois um inimigo morto nunca foi vitória. Deixe-me contar histórias como João Acaiabe fazia tempos. Com passos de quatro tempos deixo um rastro mágico. Só posso ser quem sou, a luz que me achou abriu caminhos. Rosas, espinhos, caneta, papel, as verdades que ocupam todo espaço entre a terra tudo e o céu. Tudo que ainda pode ser, toda luz que o dia vai trazer. Vai pra todo ser que sofre sem saber, sabendo a voz que cega meu querer. Tudo que ainda pode ser, tudo que ainda pode ser, toda luz que o dia vai trazer. Vai pra todo ser que sofre sem saber, sabendo a voz que cega meu querer. Tudo que ainda pode ser. Viver de vez em quando é se afogar numa piscina vazia. Pura magia que inunda o ser mais simplório. Com os olhos dos deuses que tudo vem, que me deem mais missões, fazer canções, ouço sermões em minha mente enquanto ando pelas ruas da cidade. Um labirinto que não cabe num só verso. Sou parte desse universo que experimenta a vida, procurando três saídas pro mesmo problema. Não há nenhum esquema no que digo além do jogo de palavras. Em toda casa é um lar, em todo lar parece casa, mas tudo que ainda pode ser, toda luz que o dia vai trazer. Sabendo a voz que cega meu querer. Tudo que ainda pode ser, tudo que ainda pode ser, toda luz que o dia vai trazer. Vai pra todo ser que sofre sem saber. Sabendo a voz que cega meu querer. Tudo que ainda pode ser. Você vê vidas e mais vidas. A maioria das pessoas só tem um se tanto. Como é a vida das pessoas? Faz algum sentido? Tudo parece tão chato, tão fortuito.